CDF 250. Bruta de raça. Ela não anda. Ela desfila. É bailão. É rodeio. Festa de peão também. É bailão. F250 Bruta de Raça. Apoio I9 Equipadora. Tijucar Diesel Power.